abençoar o Paquistão em 245 e louvemos. A paz e gozo Jesus já me deu, ele pra isso ao mundo baixou. Para salvar-me, seu sangue verteu, quando por mim na cruz expirou. Pai de Deus, em Jesus encontrei, pois tenho gozo no coração. Pão de glória tributarei ao que me trouxe a salvação. A paz e gozo desfruto enfim, pois Jesus Cristo, meu redentor, o amor santo eu tenho em mim e alcancei do Consolador. Pai de Deus, em Jesus encontrei, pois tenho gozo no coração. Onde glória tributarei ao que me trouxe a salvação. A paz e gozo tem meu coração, vida celeste repleta de amor. Cristo me deu a real salvação, também o dom do Consolador. Pai de Deus, em Jesus encontrei, pois tenho